feito nosso fim, bebê. Vai. Por favor, não beija outra boca na minha frente, na minha frente. Respeita aí o lugar do meu coração, coração ainda não te sumiu.